Yasmin Santos. Grupo de propósito. Assim, ó. Ah, se esse aperto fosse falta de dinheiro, horário de pico, ônibus lotado, trânsito parado, eu dava um jeito. Mas esse é outro tipo de aperto. Tá sobrando vontade, tá faltando coragem. Não aguentei, apelei pra bebida, vou pedir arrego pra voltar pra sua vida. Ah, é que eu tô com saudade, saudade nível hard. Fosse falta de dinheiro, horário de pico, ônibus lotado, trânsito parado, eu dava um jeito. É complicado, Kaique, é complicado. Mas não é esse tipo de aperto. Tá sobrando vontade, tá faltando coragem. Não aguentei, apelei pra bebida, vou pedir a Santos! Show demais! Tamo junto!